mas podemos já adiantar a seguinte classificação. Porto em primeiro com 73 pontos, com o Benfica em segundo lugar, mas com menos um jogo, tem 70. Se vencer, volta a igualar o Porto. O terceiro lugar é a equipa do Oliveirense, a União Desportiva da Oliveira das Mais, então, com 63 pontos no terceiro lugar. O Sporting Tomar é 14º classificado, com 25 pontos. 15ª Académica de Câmara, com 20. E 16º, a Associação Desportiva de Mianos, agora com 18 pontos. Faltam, para o final do campeonato, apenas 3 jornadas. A vida desportiva tem destas coisas. Recentemente falou-se na eventualidade do Sporting Clube de Braga descer à Liga de Honra. E tudo porque, no encontro da 28ª jornada da Liga Nacional de Futebol, da 1ª Divisão, o jogo que opôs Sporting de Braga e União Desportiva de Leiria, que acabou a 0 no AXA, no intervalo deste mesmo encontro, Bruno Paixão recebeu pela porta do seu balneário duas fotografias que mostravam lances que, alegadamente, Bruno Paixão terá ajuizado mal, prejudicando assim a equipa da casa. Ora, esta situação pode ser entendida como uma medida de coação, na forma tentada. Isto pode relegar a equipa bracarense para a Liga de Honra. É uma situação que de todo não é inédita no futebol português. Inédito poderá ser a promoção pela secretaria de um clube de futebol. Se não, vejamos. Hoje, o tribunal deu razão a Pinto da Costa. Pinto da Costa interpôs um recurso porque entendeu que a reunião do Conselho de Justiça da Liga Profissional de Futebol, a 4 de julho de 2008, terminou às 17h55, quando Gonçalo Pereira, o presidente do CJ, deu por terminada a reunião e saiu da sala. Os vogais da reunião, que ficaram na sala, nomearam Álvaro Batista como novo presidente do Conselho de Justiça da Liga Profissional de Futebol. E continuaram a reunião. Nessa segunda parte de reunião, Pinto da Costa havia sido suspenso por 2 anos, o Porto viu-lhe ser retirado 6 pontos, o Boa Vista e a União Desportiva de Leiria foram relegados para a Liga de Honra. No caso da União Desportiva de Leiria, nada havia a fazer, já que o clube leiriense estava mesmo despromovido, mesmo que não houvesse nenhuma decisão que o obrigasse a tal. O clube acabou na 16ª e última posição naquela altura, naquela liga. Quanto à Boa Vista, acabou em 9º, mas foi despromovido. Ora, o tribunal, dando razão a Pinto da Costa, dizendo que a reunião terminou efetivamente às 17h55, quer dizer com isto que Pinto da Costa não deveria ter sido suspenso. E embora não tenha falado na questão de Boa Vista, o tribunal acaba por dar razão ao clube achadrezado, quando este defendia que não devia ser despromovido. O Boa Vista poderá, assim, aproveitar a situação e poderá, eventualmente, ser reintegrado na Primeira Liga. É uma situação pouco provável, diz o advogado José Mirim, mas possível, já que, a confirmar-se, e o Boa Vista diz que tem um processo a decorrer no mesmo sentido que Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do Futebol Clube do Porto, significará isto que o tribunal, dando razão também ao Boa Vista Futebol Clube, poderá esta situação gerar a obrigatoriedade da Liga de Clubes a restabelecer a injustiça, ou seja, promover pela Secretaria a equipa do Boa Vista Futebol Clube. José Mirim diz que é uma situação pouco provável e que ainda há muito para analisar sobre este tema, mas também confessa que é uma hipótese que não está descartada. É uma situação que, sim, poderá ser inédita no futebol português, caso se venha a concretizar. O Sport Lisboa Benfica vai processar a Sport Invest Multimédia. E tudo porque, ontem à tarde, muitos sócios do clube encarnado foram surpreendidos ao receberem no seu e-mail uma mensagem sobre o Futebol Clube do Porto. A notícia foi avançada pelo próprio site do Sport Lisboa Benfica num comunicado oficial, no qual se pode ler: muitos sócios do Sport Lisboa Benfica foram surpreendidos esta terça-feira à tarde, dia 10 de maio, ao receber no seu mail uma newsletter do Futebol Clube do Porto. Mais do que de mau gosto ou incompetência, ficam no ar as reais intenções de quem, na Sport Invest Multimédia, gera a distribuição do correio eletrónico do Sport Lisboa Benfica, situação que decorre por contrato desde 2003. além de processar a Sporting Invest, a equipa do Sport Benfica já disse que não vai renovar o contrato. Ora, o contrato que o Conselho de Administração da Benfica Multimédia havia anunciado que iria renovar em fevereiro deste ano. O contrato com a Sport Invest Multimédia expira no mês de novembro. A equipa do Benfica diz que não vai renovar com a Sport Invest. Antenoeb, desporto. Domingos Paciência vai deixar o Sporting Clube de Braga. O treinador que levou os bracarenses ao delírio ao chegar ao final da Liga Europa vai agora deixar o clube do AXA. E tudo para passar a treinar a equipa do Sporting Clube de Portugal. Tudo começou num acordo verbal com Godinho Lopes, que acabou por vencer as eleições do dia 26 de março. Ora, como havia prometido Godinho Lopes, Domingos Paciência seria o novo treinador da equipa leonina. Ontem, Domingos Paciência disse que iria deixar a equipa do Sporting Clube de Braga no final da época. E hoje, confirmou que já havia tido um contrato verbal com Godinho Lopes, contrato que deverá ser formalizado no final da época. Ainda falta à equipa do Sporting de Braga jogar a final da Liga Europa, de hoje a 8 dias precisamente, em Dublin, frente ao Futebol Clube do Porto. E não esqueçamos também que já este domingo, Braga e Sporting vão defrontar-se para decidir quem fica com o terceiro lugar nesta que é a última jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Wenning, o ciclista holandês da Rabobank, foi o vencedor da 5ª etapa do Giro de Itália. 197 km que ligaram Piombino a Orvieto, concluídos em 4 horas, 54 minutos e 49 segundos. O ciclista da Rabobank só superou em 8 segundos o segundo classificado da Geox, Fábio Duarte, que concluiu a prova em 4 horas, 54 minutos e 57 segundos. Pouco depois, chegava o espanhol José Rodolfo Serpa para completar o pódio. O ciclista da italiana Androni Giocattoli chegou poucos segundos depois do ciclista Fábio Duarte. Quanto ao anterior detentor do primeiro lugar, David Miller, caiu durante a etapa e chegou quase 3 minutos depois de Wenning ao cortar a meta. Agora Wenning veste a camisola rosa, sinal de novo líder no Giro de Itália versão 2011. E é assim que fechamos mais uma edição do Desporto Antena. Vamos voltar amanhã às 8 da noite. Fique bem e até lá!